beijando eu fico. Tudo isso que eu acho, a mulher não vive sem a cobra no pedaço. Vai descendo devagar, rebolando sem parar, e ela já quer entrar. E ela já quer entrar. E ela já quer entrar. Só se a nega deixar. Sobe bem devagarinho, sobe e desce devagar, rebolando sem parar. Ela pega na cintura e a bicha fica dura, e ela já vai entrar. E ela já vai entrar. E ela já vai entrar. Só se a nega deixar. Rastejando eu fico, tudo isso que eu acho. A mulher não vive sem a cobra no pedaço. Vai descendo devagar, rebolando sem parar. E ela já quer entrar. E ela já quer entrar. E ela já quer entrar. Oi! Só se a nega deixar. Já vai entrar. E ela já vai entrar.